contra toda a negatividade que insiste em te manter pra baixo. Acenda a luz que está em você e procure muito. Qual é, irmão, o que foi que aconteceu? Apagaram-se as luzes dentro de você, está claro. Qual é, irmão, o que foi que aconteceu? Apagaram-se as luzes dentro de você, está claro. Cessem os tampões que te fecham os olhos. A sombra que te segue do escuro ficou claro. Busque dentro de você a luz que te mantém em pé, devastando o que há de mal, o olhar com peso ao pé. Tanta coisa obscura nos impede de enxergar. Ditadores com sede de guerra, corroendo a esperança que ainda nos resta. Não se deixe levar por falsas promessas. Qual é, irmão, o que foi que aconteceu? Apagaram-se as luzes dentro de você, está claro. Qual é, irmão, o que foi que aconteceu? Apagaram-se as luzes dentro de você, está claro. Se tá escuro aí, temos que brilhar. Se tá difícil, então temos que lutar. A luz tão forte, intensa, que não pode se tocar. Que nossos olhos não são capazes de enxergar. Que no interior, que nela brilhe, que nela somos forte, nada pode nos parar. Apagaram-se as luzes dentro de você, está claro.